Ninguém passa sufoco, porque todos têm um pouco. Aqui só tem louco e louca, mas todos têm carinho pelo outro. Aqui todo mundo é vencedor, todo mundo chora. Aqui todo mundo se abraça e todo mundo pode dançar. Aqui ninguém lembra das dores, só vemos das cores das flores. Aqui nós somos os valores, estão aqui todos seus amores. Eis-me aqui numa margem distante, um lugar impossível, onírico, ideal, impraticável e lindo. Aqui tem amor, muito love, gera amor também. Aqui ninguém passa sufoco, porque todos têm um pouco. Aqui só tem louco e louca, mas todos têm carinho pelo outro. Aqui todo mundo é vencedor, todo mundo chora. Aqui todo mundo se abraça e todo mundo também pode dançar. Aqui ninguém lembra das dores, só vemos as cores das flores. Aqui nós somos os valores, estão aqui todos seus amores. Yeah. Todo mundo se beija, todo mundo se toca. Todo mundo se amarra, é daqui que a alegria brota. Nós só precisamos de... Precisamos de nós.